Lima, Kilo Bravo, pronto, cópia. Autorizado, Terra Nova EB Alpha Hotel, conforme rota do plano de voo, nível 090, decolagem pista no 7, curva à direita, saída Coral. Transponder 5544, controle Salvador 119.8. 3835, autorizado pouso, pistola 0, zero, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Ok, no meu plano apareceu a radial 251, confirmando a radial 023. Ótimo, então a decolagem será pista no zero, a curva será esquerda e a saída será lotar, ok? Bravo, compensate, meu bem. Ok, chame a torre para iniciar o táxi, Lima, Kilo Bravo, em 118.95. Está se lesando 55 para o táxi, com 179 a bordo. Galeão, 4 horas. Então, 3155, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 118.95, quem ligar no 014. Hoje é na 6227, segue Airbus Atano, através do portão 5 como número 2, até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 118.95, quem ligar no 014. Liga 12, parte 1, Índia, ponto de espera de 295, vai seguir o canal, Oceanerra 6280. Whisky, Charlie Mike, tá aqui aprovado até a saída do pátio 3, aguardando instruções, seguirá o Airbus da Avianca como número 3. Capital Gilete Serra, na escuta. Ok, por um plano vencido para 17 horas, foi apresentada alguma DLA? De Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol no 620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tá aguardando, tá estabilizado. A mensagem vem um pouco baixa, então o plano que você está chamando para cópia agora é para as 19 horas, é isso? Ok, aguarde 2 minutos para cópia. Boa tarde, São 3835, Bruno, por favor. São 3835, Alfa Chamento da Juliette. Alfa da Juliette. Salvador, boa tarde, Alexandre 6355, Vente da Romeu, na 1-3, autorização para Guarulhos. Já passou externo, trem bastante checado, gol no 620. 620 autorizado, pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 129. Lembre, pouso, pista no 0, gol no 620. Paulo Salvador, Oxiné 6327, na posição 2, Paulo, puxa essa mesmo. Oxiné 6327, posição 02, aguarde. Gente, Paulo, gol no 9667, número 2, você tomou no 966, aguarde. Aguardando. Autorizado, está aqui a Lima Kilo Bravo, negativo, que tô com a aeronave já no ponto de perdão, você acha que vai dar pronto para decolagem a qualquer momento, que o seu cruiser tá que você para o taxi. Muito obrigado. Ah, Paulo, vamos cruzar mesmo. Está autorizado, cruzamento da pista, táxi pelo taxiway, Lima Mike, e chame para ingresso do pátio, chama 121 decimal 1 no solo, ok? Salvador, na banda Whisky, está pronto para entrar na 1-7. Acho que isso é autorizado, né? Mantém 1-7. Seria uma previsão para o 6327 para informar os próximos passageiros? Afirma, assim que o tráfego de pequeno porte livrar a retaguarda, está aguardando a liberação do setor 6327. Aqui. Obrigado. Que o Bravo parou ainda na pista e confirma algum problema? Estou aqui no Bravo, a torre? Aqui no Bravo, na escuta. Está na 3155, autorizado ali, Mateu no zero. Ali, mantém, então, no zero, está na 3155. No 620, solo aos 43, direito no 211 no solo. 211 no 620. Autorizou 55, autorizado a decolagem, entrou no 00 graus, 1 2 decolagem autorizada a pista 1-0, 3-1-5-5. 3-2-7, portão 2, autorizado, chame táxi. Chamando para o toque, o táxi 6-3-2. Portão de LED Serra, pronto, papel. Autorizado, grupo de Zulu, da forma Manati, o número 10. Conforme rota, decolagem visto no 7, curva à direita, corredor axé. Transponder 0145, controle Salvador 1-19-8. Fala, 0145. Hotel Juliette Serra no transponder, chame a torre para acionamento, táxi e decolagem, confirme somente PLB. Gente, QNH 1-0 no 4, bom voo. Bom, meu filho, é o passageiro Lima, aquilo bravo. Prossiga. Estação Lima, não se escuta, cruzamento do táxi pessoal. Está autorizado a acionar, chama para o táxi. Baixa o uísque, decola aos 4-5, curve à esquerda para o cruzamento do campo, informe cruzando na vertical da 1-0. Baixa o uísque, decola aos 4-5, curve à esquerda para o cruzamento do campo, reposte cruzando. Tá 3-1-5-5, decola aos 4-5, controle 1-9, decimal 1-8. 9-8, tá 3-1-5-5. November Lodge Wish, a torre, câmbio. Prossiga para November Lodge Wish. Que decolou as 4-5, esquerda, cruza o campo e forma no cruzamento. Curva é alto, se vai. Ah, vai formando o cruzamento do campo, November Lodge Wish. Portão 4, seguirá com o número 2. Mas manter a posição inicialmente, nem aquilo pra. Salvador 910, por isso que cruzou o eixo da 90. Ok, se a gente intercepta o corredor forte, chama o controle 119 decimal 8, o Papa Romeu 92, acho que isso. Corredor forte, 9 Berasco 8, vai chamar o controle em 11980, 9 Berasco 8. Corredor 27 autorizado a decolar, tem essa aeronave que cruzou o campo agora, vai prosseguir rumo nordeste, não interfere na sua saída. 1100 graus, 12, vai livre decolagem. Iniciando, Oceania 6227. Lima Kilo Bravo, autorizado ingresso parte 1 até o travesso portão 62, aguardando instruções. Para o táxi e decolagem da 17 com o corredor Axé, vento 100 graus, 129, informe fora do solo. Fui de Charimaica autorizado, né, Matei 10. Lima, Matei 10, Fui de Charimaica. Salvador, o Chené 6327 para o táxi, o POB é de 98, autonomia de 3 horas, alterna, próximo Salvador. O Chené 6327, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, KNH 0 no 4. Sim, livre táxi, à direita, Índia, ponto de espera da 10. 8, 9, 5, 8, 9, 3, 2, 7, 4. Chega até o ponto de espera, quando não pode esperar, estou junto com 8, 3, 9, 5, Lima, Kilo Bravo. No 0, 0 graus, 1, 2, mais autorizado a decolar. Autorizado a decolar, 1, 2, 3. Autorizado, hotel de DCA. Decolagem, pistão 7, 100 graus, 129. Ponto espera da 10, pronto. O Xenema 327 mantém a posição. Mantendo posição, 327. Então, Juliette Serra decola aos 5-0, controle 199, desceu a 8. Serra. Whisky Charlie Mike decola aos 5-0, controle 199, decimal 8. 198, Charlie Mike. Torre, o Lima Kilo Bravo já comandou o vendedor na ponte de espera da 1-0. Adiante um pouquinho até a interseção da taxi para possibilitar o pushback aí, a sua retaguarda e aguarde no ponto de espera. Eu faço a Romeu até o Tiveto Serra. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Salvador, está 3192, no INS, está no andar. Está 3192, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 2, né? Sim, pouso pistão 0, está 3192. Salvador, Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Oi, né? 6327 autorizado, alinhar e manter 1-0. Autorizado, alinhar e manter 3192 no solo, 54, livre direita, 121 decimal 1 no solo. 3192, taxi de Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamei antes da Juliette. Decola os 5-5. O livre decolagem, confirmando. Vento 1 no 00 graus, onda. Livre decolagem, 6-5-7, 10. Torre 1-8, decimal 9-5, PNH 1-0, no 4, voo no 9-6-6. Direita Índia, ponte férias 895, 1014, voo no 9-6-6. Então 3-1-9-2, Juliette, portão 02. Juliette 02, tá 3-1-9-2. Salvador é o 4-1-9-2. Autorizado com fins, via rota do plano, nível 360, decolagem pista no zero, curva direita, saída Arbor, opósito Elefa, depois Elefa, Tozop, intercepta o Pêssego 21. Transponder 5021, controle Salvador, 1-19, decimal 8. Azul 4-1-1-8, cotejamento correto, gate 3, chame tanto, fecha o funamento. Bravo, vento 1 no 00 graus, 1 no 2, nós autorizado a decolar. Oi, Salvador, boa tarde, voo 966, ponte espera no 0, pronto. Voo no 966. Ah, mantém a ponte espera. Bem autorizado, nem mantém o zero. Nem mantém pista no zero, não é? Kilo Bravo decola aos 5-8, controle 1 no 19, decimal 8. 19-8, obrigado, Kilo Bravo. Rádio Gol 1097, sentido Romeu no 09, autorização Confim. No 097, gate 9, formação Romeu, confere, aguarde qualquer. Aguarde. Azul 41 no 8, portão 3 autorizado, chame da. Salvador, Oceaner 6355, CN da Romeu, na remota 13, autorização para Guarulhos. Oceaner 6355, é o número 2 para cá, é prepare da Eule da Morte, vai aguardando. Na 3, portão, 6355. Fichamos 710, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Meio de colagem, vão 9, 6, 6, 6, 6, 0. Paulo, Salvador, Oceaner 63, 1, 4, Sintra, Romeu, autorização Petrolina. Oceaner 63, 1, 4, formação Sierra, atualizada agora apenas com modificação no ajuste. É o número 3 para cópia, prepare Momo Nenim, aguardando cópia. Momo Nenim, 63, vamos lá. Satã, volume aqui, Luzulu, para só o externo, para embaixo da casa. Sem esposa, volume 0 mesmo? Afirma aqui, volume aqui, Luzulu. Afirma aqui, Luzulu, vento 1 no 20 graus, 1 no 2, nós autorizado pouso, pistão 1 no 0. Sono 966, decola aos 02, controle 119 decimal 35, correção 9 decimal 8. 98, 966, até lá. Ona 097, copia. Copia o nome 097. Ona 097, autorizado com fim, via rota do plano, nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída Arbor, após voa Elefa, DCT Nítico, intercepta Pesilu 21. Transponder 5027, controle Salvador 1, 19, 8. Autorizado, Confins nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, Nitsbo, Upper Zulu 2-1. Transponder 5027, controle 19-8, gol 1097. Gol 1097, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Reportará. Azul 2711, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão 0. Aguardando a autorização de pouso, 2711. Boa. Gol 1097. Postão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, reportará. Gol 1097. Foi chame a 355, copia. Pronto, pra copia, 355. Foi chame a 355, autorizado, Guarulhos, via Pesilu no 0, segue conforme rota, nível 360. Decolagem pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motivan. Transponder 5024, controle Salvador 1-19-8. Sente autorizada Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita. Dael, Leda, Motiva, intercepta Upper Zulu 1-0. Até um bate após Upper Zulu 4-4, Pagog. Transponder 5024, controle 119-8, Oxenero 6355. Oxalá 355, apesilou no 0, Piraí, após TCT 1 Bade, apesilou 44, Pagode. Ok, vou retificar aqui então na navegação, Piraí, tá? Obrigado, Oxalá 355. Correto, chame para puxar acionamento 6355. Vai chamar quando próximo, 6355? Oxalá 6314, copia. 4-4, 6314. Autorizado Petrolina, via Pêndulo 2-0, nível 3-4-0. Decolagem pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponder 5040, controle Salvador 1-19-8. Autorizado Petrolina, nível 3-4-0, Pêndulo 2-0. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, Nenim. Transponder 5040, controle 19-8, aqui na 6-3-4. Confirme somente a transição. Nenim. Correto, chame para puxa acionamento, 6314. Chamar. Rio 5975, copia. Escuta, prossiga. 5975 na escuta. Escuta, autorizado, aeroporto de Pinto Martins, via Peslu no 9, nível 350. Decolagem pista no 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5033, controle Salvador 1-19-8. Que autoridade estão na lua? 350, e alcançou, decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo com transição Froti, transponder 5033, controle 1-19-8, Rio 5975. Ok, nível 350 autorizado, Rio 5975, correto, chame para puxa acionamento. 350, chamada para puxa acionamento, Rio 5975. 791, estabilizado ele, é X-Ray, baixou e travou. Na aproximação, vai atualização de pouso. A gente continua 2791. Sim, PAB? 182. 1097, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 118-95, KNH 0-5. Livre via Pátio 1, Índia, no ponto de espera 1-0, 2895, 15, gol 1097. Salvador, Chinelo 6355, está na remoto no 3, puxa, desce toda a meta. Aguarde, Chinelo. Seria um estimado para o 6355, só? 5 bom equilibrar, retaguarda. Graças. 355, autorizado, chame táxi. Autorizado, pode ser para o táxi, 355. Azul 2719, Solo 08, liga direita, 121 no decimal 1, Solo. 219, boa. Solo Salvador, boa tarde, Azul 2719, livrou. 711, Alfa, Kilo Pátio 3, 4, Romeu. Avião autorizado, pouso, vento 1 no 00 graus, no da... Sente o pouso autorizado, 279. Autorizado, né, Mateus? Azul 41 no 8. Azul 2791 no solo, aos 11, direito 211 no solo. Direita, 1211, 2791. Azul 2791, livrou na Delta. Azul 2791, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Lima, 2791. Salvador para o táxi, 6355, Oxenero 112, a bordo 5 horas e 20, altura 69, Galeão. 1-2 a bordo. Afirmativo. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 e táxi Índia. Ponto de espera torre 1-8-95, que negão no 0 no 5. 0 no 5, nós utilizamos patinho no ponto de espera da 9-0 com a torre, Salvador 0-5, FD-5-5. Turno 8 autorizado decolar, Venturno 00 graus, 1 dona. Voo 1097, pronto, ponto espera 1-0. 97, mantém a posição. Mantém. Azul 41118, decolos 12, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa. Autorizado, chame táxi. E puxa para o táxi, metei na... Novamente. Mantém por 1 minuto, 63 na porta. Lima Transilô, autorizado até a Lima, chama na Lima. Então 3235, aguarde cópia. Formação Sierra. Dael Leida Motiva. Zulu, prossegue até Quebec via Mike. Chame na Quebec a torre para o cruzamento. Xenema 3 no 4, autorizado, puxa, chame táxi. Via 3 no 4, possível. Autorizado, puxa, chame táxi. Puxa para o táxi, via 3 no 4. Xenema 3835, copia. O campo. Xenema, acho que autorizado, sinal da 7, a porte. Encontrar na final do ano 7 de novembro, a Suíça. Torre Salvador, boa tarde. Azul 6918, final de 2:30, baixo de travão. Azul 6918, autorizado pouso, pista 10, vem um turno 00 graus, 122. Livre pouso, pista 10, azul 6918. Correto, chame pronto para o estacionamento, então 3835. Falou, Salvador, é o gol 1620, sente informação Sierra. Estamos no gate 5, autorização, Recife. 1620, autorizado. Informação Sierra, confere, autorizado, aeroporto de Guararapes, VPS Luna 7, nível 370. Decolagem pista no 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, transição Aracaju. Transponder 5051, controle Salvador 119.8. Sente autorizado nível de voo 370, Recife, rota conforme o plano. Aperto Lu 17. Decolada pista 10, curva à esquerda, perfil Puca, Jamo, transição é Aracaju. 5021 é o transponder e o controle 198, gol 620. Transponder 5051. 5051, 5051. Protejamento correto, vou no 620, chame por estacionamento. Chamará. Força aérea 8505, fala Salvador. De 30 segundos para agora, força aérea 8505. Sua 1, sobe. Ao livrar, 211, azul 6998, boa. November, acho que eu isso, que autorizado pouso, bicho no 7, vem um turno 00 graus, 1, 2, mais. Autorizado pouso, 97, November, acho que eu isso. Solo Salvador, boa tarde, azul 6918, liga no foco. Gol no 097, autorizado com decolar, pista no 0, vento 120 graus, 109. A linha decolou no 0, gol 1097. Ponto certo, tá no 0, pronto, Xenai 6355. Ciente, o Xenai 6355, quanto é a posição? Até. No 097, decola os 20, controle 119, decimal 8. 198, já volto. Somos 7575 a bordo, 3 horas e 40, alternando, repito. Utilizado táxi, retorno até a Bata, o estacionário, frequência livre. Alternando, back track, até a Bata, estacionário, frequência livre, na primeira folha. Era via Pátio Uno e Taxi Índia. Volta de Tara 12, o noite décimo 95, que nega no 095. Quem está de passagem ao aeronave da Azul? Considero 2563, ano passado. Azul 698, Juliette, portão 01. Juliette 01, Azul 698. Xenai 355, está autorizado alinhar e decolar, vento 100 graus, 129. Tem livre decolagem de 06355 hoje. Oi Salvador, boa tarde, hoje é minha 314, vou te esperar pronto. O 6304 autorizado, né, manter no zero. Quero manter visto no zero, vai ter. Tirar o relógio físico e fazer livre. 355, decola os 24, controle 119, decimal 8. Controle Salvador, 198. Portão 8, autorizado, chame táxi. Chanel 63, 14, autorizado a decolar. 100 graus, 109. De decolagem 63, 14, 190. Decola os 27, controle 119, decimal 8. 9863, 14. Mother Tower, boa tarde, Portugal 021 Alpha Heavy, on final runway 10. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 109. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. 08505, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, voo local, 1.000 pés, decolagem pista 0, curva à direita, via corredor axé. Transponder 0131, controle, Salvador, opera 1, 19.8. Planejamento correto por 08505, confirme o PLB. Zero meia porta, chame a torre em 1-1895 para táxi e decolagem. Quem ligar na 095. Salvador, 03835, está com 1-2-2 a bordo. Autonomia de 3 horas e 15, alterna. Agora o solicito o táxi. Então, 3835, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera torre 1-1-8, décimo 95, Senegal no 0-1-5. E 15, parte 1, Índia, 18-5-5-2, 3-2-3. Tá, por Salvador, gol 1-1-6-9, boa tarde. 1-1-6-9, boa tarde, informação Sierra, aguarde cópia. Cliente da Serra, aguardando o copo, gol 1-1-6-9. Alô, Salvador, gol 1-6-2-0, gate 5, pushback acionamento. Tá, chame o hotel para decolagem, o Força Aérea 805. O nome é 20? Prossiga. Autoriza o acionamento na posição? Prossiga. Gente, o nome é 20. Mantém a posição. Portugal 02 alarm for the ground at 32, leave to the right and call 121.1. 121.1, Portugal 021. O 15 já chegou autorizado. Ingressar na 10 à esquerda e decolagem, vento 100 graus, 109. Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Alpha to maintain position before taxiway Juliet, Portugal 021 Alpha. Gol 1620, autorizado o push, reporte pronto para o táxi. Gente, autorizado o push, reportará o 1620. Gol 1619, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5066, frequência do controle Salvador, 1-1-9.8. 360 para Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté. Da AEL, Leda, Motiva, curva direita da AEL 10. 5066, 198, o controle, igual 1-1-6-9. Gol 1-1-6-9, correto, portão 7, andando, despegue seu nome. Chamarei. Solo Salvador, 103145, autorização Galeão, nível 360, informação Sierra. 3145, formação Sierra, confere, Galeão autorizado via rota do plano de voo, Upper November 857 até a posição Monstro, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, voa direto Irumi, com transponder 5070, frequência do controle Salvador, 1119.8. 7, tá? 3145 autorizado para o Galeão, nível 360, rota conforme plano de voo. Decola da piscina 0 na saída da Elton, direção Leda, voz Leda, voa Irumi. A rota é via era para 9857 até Moço. O transponder é 5070 e o o controle 119, direção 8. Tá, 3145 correto, portão 2, chama o trânsito, pushback, funcionamento. Certo, 3145. Portugal 021 Alpha, taxi via Juliet, gate 11. Juliet and gate 11, Portugal 021 Alpha. É, comprou a posta sua agora em torno de 4 milhas, é um Alpha CA65, quem for vocês ao contrato? Tem o mesmo ticket, 99 agora, 8505. Ok, sente. Então mantém o tráfego à sua direita, tem, na verdade são dois helicópteros, tem outro helicóptero também que está um pouquinho mais à frente e outro atrás aí. Mantenha-se visual com os tráfegos e chama o controle 119 decimal 35. F1935 visual com um helicóptero à esquerda, somente um. Ok, tem dois, um atrás do outro. 198 aqui, 198 o controle, informa que está visual mostrado. F198-8505. Santa Romeu Tira passando, farol de Itapuã, tá visual com o tráfego passando através do parque de Picatu. Instruções para ingresso e pouso, circuito da 17. O Tchaya Fatango está autorizado já a prosseguir para o setor da 35, pouso 1735, informe na final. Vai ingressar no circuito da 1735 e reporta no final, Tchaya Fatango. Salvador para Palmeiras, tá desligado, fora de Itapuã. Então, Juliette Serra, dá presente em condições de cruzamento imediato, final do 1-0? Positivo. Está autorizado, cruzamento imediato, observa um helicóptero da Força Aérea 500 pés aí no seu setor norte. Quem deu passagem ao tráfego, cruza imediato, chama para girar a base 1-7. Eita, já precisou mudar, o esquilo vai cruzar para a base do 1-7, Serra. Então, 3835, decolou o chão.